Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Na organização de home office, offices e bibliotecas, podem ser organizados documentos, analisando sempre a real importância de cada documento. Livros, papéis em geral, cabos e periféricos. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.